palavras, pensamentos, vida direcionada a te fazer feliz, a te fazer feliz, é. Por ti eu sentido, vale o motivo, mas essa busca, enfim, se torna vã. Será o que fiz, o que não fiz? Amar incondicionalmente foi. Talvez os meus cuidados, meus carinhos, te fizeram mal. Fazer